Ventuno 30 graus com 9 nós. Pera 01, solo 44, confirma destino Pátio Militar. Pátio Militar. Gente, livre à direita, chame solo 121, décima 1. Livre à direita, solo 211. Salvador, boa tarde, Força Aérea 01. Força Aérea 01, autorizando o parcial, vai reportar na Delta para cruzamento no zero. Mantenha a posição na Delta e aguarda para cruzamento no zero. Alfa Delta, mantenha a posição na Delta, aguardando o cruzamento, Força Aérea 01. Salvador, é o passo a passo Bravo Eco Romeo. Bravo Eco Romeo, prossiga. Para o acionamento? Parte 3? Parte 3, afirma. Prioridade, chama táxi. Ok, tá lá. Voltando, decolado aos 45, chama controle 1, na décima 8, bom voo. 9-8, grato. Força 01, mantendo o ponto de espera da Delta. Sente Força 01, mantém a posição. Mantendo. Índia Juliette, livre decolada no 7, atenta a esteira de turbulência, vento no 40 graus com 1, né? Salvador, boa, passarelho 2231. Passarelho 2231, boa tarde, é parte externo. Passarelho externo, 2231. 3805, é qual imediato separado, se autorizado? Gente, será autorizado agora, 3805. Passarelho 01, autorizar o cruzamento no 0, hotel, bate militar, estacionário, frequência, boa. Gente, livra, está iniciando o cruzamento. cruzamento, Delta, Hotel, no máquina da frequência de Força Aérea 01. No 3805, a linha decola da 1-0, vento no 30 graus, com no 0, né? Serra baixada e travado, 2231. Passeira 2231, vento no 30 graus com no 0 nas, altímetro no 0 no meio, aguarde pista livre. 31. No livre pouso no 1-0, vento no 30 graus com no 1 nas, altímetro no 0 no meia. Autorizado, 2-2-3-1. 3-8-0-5, decolador 5-0, chame controle 1 no nave decimal 8, bom voo. 9-8, obrigado. Serra Bravo, Serra Gol, conforme rota, plano de voo, nível 370. Decola no zero, primeira curva esquerda, perfil de saída Fuca, transição Zipar, transponder 5464, controle 119.8, gol no 256. Gol no 256, foi autorizado de 770 para Serra Bravo, Serra Gol, conforme rota, plano de voo, no 150. Decola da pista 1-0, curva esquerda, na saída Fuca, transição Zipar, aciona. 5464, correto, cotejamento, chama pronto, sinal 04, gol no 2 com menos. Tá pronto, já. Cara 01, não prossiga. Gol local, 1 mil pés. Litoral Sul, inicialmente, coordenação com a torre 118.95, decola a partir da pista no 0, transponder 0145 e o controle em 119.8, Força Aérea 01. O 505, confirme intenções sobre voo. Olá de parte do Partido Militar, chama a torre 1-1-8-9-5. Passa sempre mais travado, gol no 964. Prova. no zero NASA, altímetro no zero no meia. Levi fusão no zero, voo no 964. Para o Salvador, boa tarde, é o Azul 2788, tem que dar ótimo. Azul 2788 para Paulo Afonso, agora só um minuto, cópia. Diga. Deixando para a decolagem. Bola Fonso, pronto, copy. Firma, pronto. Autorizado Serra Bravo, uniforme Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 170. Decola no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, transição Froti. Transpondo 54 no 2, controle 119 decimal 8, azul 2788. Autorizado para Bola Fonso, conforme rota do nosso plano, 170. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frost, 5-4-1-2, controle 119.8, é o azul 2788. Correto, fechamento, chama para acionar 4 Lima. Agora pronto para posicionamento, azul 2788, obrigado. Passarelo. Passada do 2231, autorizado em graça Patiouro, posição no 2. Patiouro, uma dúvida. Solo 55, livre à direita, chão em solo 121 decimal 1. Direita 211, graças. Controle de solo Salvador, boa tarde, voo 1964, livrou. 964, trazendo táxi Alfa, reportando seu Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette. Gol no 964. Salvador, boa tarde, gol 2008. Boa tarde, gol 2008, é parte externo. Salve, Salvador, cordial. Boa tarde, seu azul 2714, ciente da informação Oscar. Próximo a Juliette, voo 1964. 1964, utilizando ingresso, Juliette, posição 09. Juliette para posição 09, voo 9964. As 2794 agora só um minuto cópia para barreira e para sair da Momo. Tá bom, Momo Azul 2. Tango 2008. 2008, livre pouso na 10, vento 120 graus com 9 nós, altímetro no 0 no meio. Livre pouso no 0, legal no 0 no meio, gol 2008. E agora, tá me ouvindo? Primeira nave. Tá pra gravar com o escuta? Salvador, passar brava com o Romeu. Estamos prontos para o táxi. São dois em sucesso a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, treinando o Belém. Lançamento de BB novamente? 02? Isso, 02. Ok, estou autorizando o táxi, 23, 41 no Índia, Monsera Pista no 0, Torre 1115, QNH no 0, 16, passa a prova para o Romeu. Comigo 16 está livre, táxi no ponto de 18,95, apenas confirmando via táxi e reporte sem graça. Pátio 1, Índia, ponto estela pista no 0. Ok, bem. Pátio 1, Índia, 18, mais 5. Obrigado, bom dia. Boa. Solo 01, livre direita, chão em solo 1, 21, décima 1. 21, 1, confirma? 21, 1. Obrigado. Oi, Salvador, azul, 41, no meio. 141 no meio, reparte externo. Solo, boa tarde, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, prossiga. Parte da lei para funcionamento de toque de ação conforme plano para Manati, meu pés, diretor no Brasil. Bom, meu hotel Juliette Serra, autorizado para o Ponte Zulu, Manati 1 no meu pés, decola no 7, primeira curva direita, corredor axé, transponder aciona 0156, controle em 119, décima 8. Autorizado, decola no 7, curva direita, ingresso axé, meu pés, controle em 119, décima 8. Aciona 0156 no fundo. Faz altímetro no 0 no meio. Depois não no 041 no meio. Pelo 008, autorizado táxi Alfa, mantém posição em seu gigante. Alfa, mantendo posição do GGS 08. Tá bom, no metal direto serra novamente. 02 do PLB? Sim, 02 no PLB. Para treinamento, chama a torre 1995, com gol. Estacionamento na torre 1185, gato. Plano Salvador, muito boa tarde. Papa Romeu, Céu, Juliette Serra, Fábio da Lei, já tem copa para estacionamento. Livre estacionamento, chamar o táxi. Pastor, chamar para o táxi, graças. Zulu 2714, Barreiras, pronto, cópia. Afirmo, senhor, prossiga. Zero Serra, novembro, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 160. Decola no zero, primeira curva à esquerda, destino de saída Momo, transição WhatsApp. Transponder 5470, controle 119, decimal 8. Autorizado, Barreira, Serra, Novembro, Bravo, Romeu, rota conforme o plano, nível 160, decolador no zero, configura pela esquerda, Momo, WhatsApp. Saída 5470, transponder 119,80, é o controle, pro azul 2714. Correto, contingente, já aproximado com o pátio 3. Paremos com o nosso azul 2714. 2008, Praça Juliette. Autorizado ingresso, pátio 1 na posição 08. Pátio 1 na posição 08. Paulo Salvador, Golo 256 na posição 04, está pronto, na posição de estacionamento. Autorizado, chama táxi. Sim, posição de estacionamento, chama o táxi, 256. Gol, na aula 64, estabilizado em LS. Bom, 64 é parte externa. Bota ali. Salvador, o azul 2782, está pronto para puxa, acionamento, está na posição 4 Lima. 4 Lima, autorizado a chamar táxi. Autorizado a chamar para o táxi, 2782. Posição 4-1 no meio, autorizando o táxi Alfa, mas é a posição antes da Juliette. Alfa, mas é a posição antes da Juliette, é 4-1. Gol 1256 para o táxi Bono 219, 2 horas e 42 de autonomia, alternando Fortaleza. Informação de Belber, por gentileza, autorizando o táxi, Fátio 1 no Índia, ponto espera, pistola 0, torre 1895, que é legal, 1096. 1096, agora, o gol 1256, 1219, está autorizado o táxi, ponto espera, 0, ponto lá, ponto 3, 4, 2, 3, 2, 9, 5, contato. Salvador, o azul 2788, está pronto para o táxi, sob 70, 4 horas e 40, alterna Maceió. Exatamente, PV novamente, está autorizando o táxi, parte 3, parte 1 no Índia, ponto espera pista no 0, torre 1895, QNH 1016, nova autorização até a saída do parte 3 inicialmente. É, autorizado até a saída do parte 3, aguardando o azul 2782, POB nosso é 7070. Alô, na hora 64. Alô, Salvador, é, tá, perdão, 2 Salvador, mas boa tarde, boa noite, meia ponto de espera da Corujá. Ok, meu, Hotel Juliette Serra. Esse é o seu, voo no 256. Gente, Mateu, quanto espera? Mateu, quanto espera, 256. Voo 64, solo 08, livre direita, solo 121, décima 1. 3-1, obrigado. Alô 41, correção, azul 278, observa a Embraer 90 da companhia ingressar no 03, após estar autorizado a ingresso no Pátio 1, na posição até a Índia. Na Índia chama a torre 1 no 95 e o que é legal no 096, o azul 278. Está autorizado após a Embraer, na companhia, prossegue Índia, ponto 0, 118.95, o azul 2782. Fala, boa, Romeu, decolado ao 09, chão controle 1, na décima 8, bom voo. 098, boa tarde, Romeu. China 6226, livre pouso no 10, ventou no 20 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso no 0 no 6, 6226. Serra Lima, tenho no 7. Salvador, muito boa tarde, é o azul 2788. Tá como número 2, pronto. A gente mantém o ponto de espera como número 2, azul 2788. Manterá. Autorizado ingresso, posição 107. Autorizado 7, chegou, 964, até mais. Olá, Salvador, muito boa tarde, eu chamei minha 3 no Sistem, da Oscar, solicita o 360 para o Guarulhos. Eu chamei minha 3 no 5, posição 01 para Guarulhos, prepara a saída da Eulê da Motiva. A Eulê da Motiva, aguardando no Sistem, posição 3. Recebendo o curso do localizador. Parte tem uma vista fila Delta. Passará Delta. Serra livre decolar da 17, atenta a exterior de turbulência, ventou no 20 graus com 9 nós. Eu tenho intenção de seguir para o 1-0. 1-0. Gente, aguarde pista livre. Positivo. Chame 1226, solo 1-2, livre direita, chame solo 1-2, 1 decima 1. 2-1. Autonomia de 4 horas, alternando Brasília, pronto para o táxi. 2-7-1-4, escuta o táxi. Pátio 3, Pátio 1, no Índia, ponto espera pista no 0, torre 1-1-8-9-5, quem negar 1-0-1-6. Correção, inicialmente mantenha a saída do Pátio 3. Gente, autorizar até a saída do Pátio, azul 2-7-1-4. Ao 8, muito obrigado. 1-9-8. 1-9-8. Vitor Kilo deu um telefone na 1-0, ventou no 3-0 graus, como 0-9, altímetro no 0-6. Autorizado, posto na 1-0, Vitor Kilo Delta, baixar travado. Série 01, temos a aeronave já na curta final, estimado 3 minutos. Autorizando 93, autorizado Galeão, conforme rota, prova de voo, nível 360. Decola 10, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda e Irubi. Transporte 5507, controle 119, decimal 8, 23193. Seu 3193, somente a saída novamente da El Leda e Irubi. O resto, quanto a janela, chega pronto, acionar a posição 02. Isso aqui, Lodi autorizado, Alfa, Kilo, Fight 3, reporta. Oi, então, a operação da Alfa, Kilo, Fight 3, do 6226, claro, ingresso no Pátio. Puxa, né, 6226, autorizado ingresso, Pátio 1, posição 10. Pátio 1, posição 10, obrigado. O Azul 2714, visual Puxanera, após a passagem do mesmo, autoriza prosseguir o táxi, saída do Pátio 3, Azul 2714. Afirma, até após o eu. Argos 320, da Puxanera, autorizado ingresso, Pátio 1, e é o número 2, enquanto espera. Fazer o Brasil, eu chamo o número 2, posso ficar azul 27 no quarto, né? Série 01, através da Tristinho. Série 01, eu chamo controle 1 no 9.8, com gol. Grato, 9.8, Série 01. XFL, livre pouso no 7, vento no 3, 0 graus, como 0, né? Já na final, na longa final para 1-7, Guardião 06. Guardião 06, livre pouso na 1-7, ventou no 3-0 graus, com no 09, altímetro no 0-6. 1-0-1-6. 1-2-5-6, livre decolar da 1-0, ventando 3-0 graus, com 1-0 nas. 1-2-5-6, livre decolar da 1-0. 1-2-7-8-8, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 1-0. Após o gol, ali mantém 1-2-7-8-8. Salvador, boa tarde, Xanara 6142, informação. Salvador, boa tarde, ótimo. 6142, funcionário, informação Oscar. Torre Salvador, Cordial, boa tarde, 2714, próxima posse espera, estero no zero, pronto. E após decolar do azul, tem conteúdo de decolagem imediato. A gente mantém a ponte espera. Mantém. Levou na hora do Guardião 06. Guardião 06, solo aos 19, frequência livre, estacionar. Aí, 7-8-2, livre decolar da 1-0, ventando 3-0 graus, como 0 nas. Autorizado a decolar de azul da 7-8-2. Salvador, de Papa Tango, Romeu Golfo Vitor. Romeu Golfo Vitor, segue para 1-7? Afirma 1-7. Tente reporte vertical da RIMAR. Afirma, poderia confirmar como o senhor confia o Romeu Golfo Vitor? 3-5. Tá, só. 1-2-7-1-4, ele mantém 1-0. Ele mantém 1-0, 1-2-7-1-4. Decolador 120, chão controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, obrigado. Autorização de status para o trem, 360 Guarulhos. Motor 0, Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída da Eoleda Motiva. Transponder 5476, controle em 1-1-9-8. Oxana 63, chama 5. Fazendo barulho, 360, decola da 10, primeira curva à direita, perfil da Eoleda da Ponte. Transponder 5476, 1-9-8. É o controle de esquerda para Oxana 63. Chamará quando pronto, no gate 1. Ciente, contagiamento correto, chama pronto no 01. Pronto. Salvador, Oxanaio 6142, informação alta. Xenê 6142 Recife, agora copo para a Serebuca Caju. Serebuca Caju, aguarda a copo. Sete no quarto, livre decolar, dá 1-0, vento 1-3-0 graus com 9-9. Livre decolar, azul 27 no quarto. 4, decolado aos 2 Station, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. C98, boa azul, 27, 14. Romeu, Gol Vitor, no solo aos 2-3, informa o pátio. Livre táxi, mas sempre vai ficar livre estacionado. Galo 2, autorizado, chama táxi, 3193. Bono 8285, vai passar o Serra. Bono 8285, livre pouso no 10, vento 120 graus, com 0 nós, altímetro 10 no meio. Gente. Lima que usa o Vitória da Conquista, agora só um minuto cópia, 1745. Gente, Lima que usa o Lu, então se encontra no 45, solicitando a 0. Minuto cópia. Vitória da Conquista, 1-0-0, numa centena nível, rota de voo. Decola no zero, primeira curva direita, perfil de saída, árvore, elefa. Transponder 5503, controle 119, decima 8, Lima Kilo Zulu. Boa noite, 5, solo 28, livre à direita, chance solo 121, decima 1. Quanto 219, boa. Lima Kilo Zulu, Puxa que rádio, frequência, correção, somente se encontra muito baixa a transmissão, Uno, tem como contagiar novamente, somente transponder a saída? Correto, contagiamento, confirmação de PLB no parte 5? Pressionamento parte 5 e posterior táxi, estimador, 1895. Salvador, boa tarde, Bruno 885, Zona Fox. Bruno 885, posição 1-1. Autorizar o táxi Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 1885. Aqui no Zulu, vai confirmar o BB com a torre, chama a torre para acionamento, 1895, por favor. Táxi 193 com 139 a bordo, 3 horas e 45, alternativa é Guarulhos. Autorizado o táxi, patinho 1 no índio, ponto espera, fica no 02, 1-1-896, QNH 1096. 1096, para Recife? Acima. Cruzado Serra Bravo, Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 350, decola no zero, primeira curva esquerda, deixou de sair da Puca, transição Caju, transponder 5513, controle 119, decimal 8, Xenebe 142. Correto, contagiamento. Chama, pronto, puxa, posição 05. Chamará, puxa, 6142. Corvo 1885, na Alfa, da Juliette. Somente 1. 6315, contra 0, chama tarde. Utilizado, chamará, bala tarde, vai chamar 6315. Boa, 1885, antes da Juliette. Utilizando ingresso, partindo na posição 1. Utilizado, partindo para 1-1, voo 1885. Salvador, bom dia, o Chané 6321, informação Oscar, autorização para Brasília. 6321, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola no zero, primeira curva esquerda, fechando saída, Arbo, Elefa. Transponder 5521, controle 119, decimal 8, puxando a linha 321. Brasília, conforme o plano, nível 360, de forma 10, curva à esquerda, saída Arma e Elefa, 219, 8. Proteja novamente a saída e a curva. Primeira curva à direita, Arbor Elefa, oficial. Primeira curva à direita, Arbor Elefa. Correto, cotejamento, chama pronto, vou te fazer 06. Boa tarde, eu posso passar mais ou menos. Uma milha ao norte, Michael Alfa. Michael Alfa, livre o cruzamento, vento 130 graus com 9 nós, altímetro 10 no meio, reporte controlado, parte 3. Controlado 3, reportará Michael Alfa. Pronto para o taxa da janela 63, 15, 153 a bordo. horas e meia de autonomia para Galeão. Oh, Michael Melfa? 8, decimal 95, QNH1096, Oxalé 63 para 5. 1096, ponto de espera 1995, torre Oxalé 6315. Obrigado, já tá no controlado Michael Melfa. Solo 38, frequência livre. Polo 966 na escuta. Polo 6315, ponto de espera, pronto. 6315, mantém um ponto de espera. Tem ponto de espera, 6315, não. Oi, Salvador, boa tarde, gol 966 na curta sinal. Gol 966, livre pouso 1-0, vento no 30 graus com 1-9, altímetro 1-0 no 6. Prezando pouso no 966. Ele mantém o 0, 0, 6, 3, 1, 5. 6, 6, solo 1, livre à direita, chame solo 1, 2, 1, decimal 1. 1, 2, 1, 1, solo FM. Boa tarde, o azul 4065, informação Oscar 340 Campinas. Oscar confere, pronto, cópia Campinas. Pronto, cópia Campinas. Azul 4065, autorizado, Serra Bravo, Quilo Papá, conforme rota, plano de voo, nível 340, decola pista 10, primeira curva à direita, perfil de saída da El Aleda Motiva. Transponde 5533, controle 119, decimal 8, azul 4065. Aprovado 340, conforme rota do plano de voo, para Campinas, decola 10, curva à direita, perfil da El Aleda Motiva. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Cintia Azul 4065, se encontra na posição 03. Já pronto para o push. Confere, Samará, do Café da Cintia.